Amarillo, meu motorista não bebe, bebê. Minha habilita eu nem fui fazer. Tá foragido e também se perder. Tiro, tá selfie, se envolve, esquece. O self-serve hoje é de prazer. A tela do iPhone festa do chip. Toda charmosa com naipe privê. Aquela que o Zé até paga pra ver. Eu sempre chave, tudo de Nike. Mas a de das balsas me fez esquecer. A noite passada das namoradas. Da peça cromada pra me defender. Deixa o tempo passar e tudo passa. Só brinda, brinde, sorri, sorri lá na quebrada. O tempo passa e tudo passa. Só brinda, brinde, sorri, sorri, fazer fumaça. Fazer fumaça. Fiz uma festa, ego, muita bunda e muito peito. Tô com a gata de branco, ontem transei cá de preto. Elas preferem o Caio Castro duro. Ô Vinícius Júnior com dinheiro. No trecho, eu bebo e me drogo com o meu dinheiro. Um dia fui o sonho dela, virei pesadelo. E percebeu que eu não nasci perfeito. Se iludiu na fama, se iludiu no meu dinheiro. Clandestina com os parceiros. Desce o gold com gelo. Deixa ela perder o freio. Joga a bunda pros maloqueiros. Tá situada na onda da bala. 7 dias de revoado. Quarentena quebrada, menina mal criada. Deixa o tempo passar e tudo passa. Só brinda, brinde, sorri, sorri lá na quebrada. O tempo passa e tudo passa. Só brinda, brinde, sorri, sorri, fazer fumaça. Fazer fumaça. Bebê, minha habilita eu nem fui fazer. Tá foragido e também se perder. Tiro, tá selfie, se envolve, esquece. O céu serve hoje é de prazer. A tela do iPhone festa do chip. Toda charmosa com naipe privê. Aquela que o Zé até paga pra ver. Eu sempre chave, tudo de Nike. Mas a de das balsas me fez.